Bom, nosso entrevistado na sala de visita é o professor Luiz Felipe Lencastro, que é professor emérito da Universidade de Sorbonne, Paris, da Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. Professor, essa questão, voltando à questão essa questão da legalidade, da legitimidade de governos aí que foi invocado para a queda da presidente Dilma e está sendo invocado agora para questionamento ao interino que assumiu Michel Temer. Como é que a ciência política analisa esse tipo de situação? Bom, isso começou a ser levantado em agosto do ano passado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que no momento não tão rigoroso da grande obra dele como cientista político, fez essa distinção dizendo que o governo era legal, mas não era legítimo. Ora, isso não existe no regime democrático. Todo regime democrático, por definição, o governo legal é governo legítimo. Isso só existe em ditaduras, onde o caso clássico era o governo de Vichy na França durante a Segunda Guerra, que era o governo legal, os Estados Unidos tinham uma embaixada em Vichy, mas era o de Gaulle que representava a legitimidade do governo. Representou tão bem que botou a França entre os países vencedores quando ela tinha perdido a guerra e ganhou uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU. Durante a ditadura, isso foi corrente no exterior. O Brasil, os países reconheciam o Estado brasileiro e o governo de fato, que era o governo legal, mas a legitimidade do governo nunca foi aceita em vários países e pela opinião pública. Então, é esse paradoxo. Para dizer que o governo era ilegítimo, o governo da presidente Dilma, era preciso primeiro provar que a gente ia sair da democracia, o que é muito difícil de comprovar. Em seguida, agora recentemente, numa entrevista da Isto É, o presidente Fernando Henrique, eu acho interessante dizer sempre presidente, porque o título mais alto do político fica. Isso é uma tradição que tem na França e você continua falando. Então, o presidente, ou ex-presidente, como se costuma falar aqui, falou nessa entrevista que o problema do governo Temer, que ele tem uma maioria no Congresso, enfim, ele tem apoio no Congresso, mas a opinião pública não, é que ele não é originário do impulso do voto. Ora, realmente, se ele não é originário do impulso do voto, ele é originário do impulso derivado do voto. Quem tinha a legitimidade e a legalidade originária do voto era presidente Dilma. Está na Constituição, aí ele está correto, e evidentemente que isso solapa a legitimidade desse governo, agora sim. E então, eu acho isso fundamental, juntando aí com o fato da declaração do presidente Temer, o presidente de fato, em Nova York, no Council of Americas, dizendo que, no, na realidade, e isso está no site do Palácio do Planalto, esse internauta, quem não estiver interessado em verificar, entra Planalto.gov, está lá o discurso dele, não está escondido, mas a imprensa brasileira fala um pouco, salvo você, salvo Intercept, salvo alguns blogs. O fato é que o presidente disse que o impeachment se deu porque a presidente Dilma não seguiu o programa Ponte para o Futuro, que era o programa do PMDB. Ora, bola! Que coisa, né? Isso é também uma outra coisa que questiona uma definição que também foi dita aqui e ali, que se tratava de crime político. No regime democrático não há de crime político. Isso é uma questão de direito. Não há definição na nossa Constituição e no nosso corpo jurídico inteiro de definição de crime político. Se tratam de crimes administrativos, de crimes de gestão, de crime fiscal ou até de crime penal, mas não de crime político. Isso aí atinge também vários outros pontos, mas enfim, eu acho é um ponto importante. E a lei da anistia como um instrumento aí de guerra política? Como é que seria? A lei do A impeachment. lei do impeachment, É, aliás, do impeachment. exato. Esse é o ponto que eu acho importante. A lei do impeachment data de 1950. Ela foi criada e redigida pelo Raul Pila, que era um parlamentarista puro gaúcho, herdeiro da tradição Maragato, que, diante do espectro da eleição do Getúlio em 50, fez essa espécie de vacina antigetulista, que é uma lei extremamente complexa, com 70 artigos, criando miríades de ocasiões onde o presidente pode sofrer o impeachment. Tem até uma que é incitar o ódio contra as Forças Armadas, o que poderia ter pego a presidente Dilma com a Comissão da Verdade, que foi votada no Congresso, mas, enfim, podia ter sido pego por aí. Há várias outras circunstâncias. Essa lei, reconhecidamente obsoleta, ficou mais obsoleta ainda com o referendo de 63 do Jango, que reafirmou o presidencialismo, com o plebiscito de 93, que reafirmou o presidencialismo, e com dois turnos, porque o presidente hoje tem maioria absoluta dos votos, ao contrário do Juscelino, lá em 55, foi questionado e teve um projeto de golpe porque ele tinha maioria relativa. Então, hoje o presidente tem um cacife eleitoral e um enraizamento, a própria eleição presidencial mais longa em dois turnos, que torna essa lei quase caricatural. A Constituinte viu isso e disse que ela precisava ser substituída. Nenhum ministro da Justiça, depois da proclamação da Constituição, tomou nenhuma iniciativa, nenhuma maioria, nem de Fernando Henrique, nem de Itamar, nem de Lula, nem de Dilma. Há juristas que estavam advertindo já há algum tempo isso. E essa lei, na ausência de outra lei, ficou sendo a lei em vigor. Agora ela ameaça os governadores e os prefeitos todos. O governador Wellington Dias, do Piauí, que é do PT, mas, apesar de ser suspeito, porque hoje há uma suspeição para eleito do PT bastante difundida, disse uma coisa que é muito importante, é o fato de que aquela lei ameaça os governadores e os prefeitos, segundo ele, há 17 governadores brasileiros que podem ser pegos com a aplicação dos mesmos critérios que foram fundamentar o impeachment da Dilma, por questões de verbas, de créditos, de decreto, de remanejo de fundo orçamentário. Professor, a gente está vendo aí essa questão da... Teve esse fenômeno de inclusões, aí, de multidões aí no jogo político, através de políticas de inclusão, migração e tudo. E a gente está vendo agora esse uso de ferramentas para todo lado para mitigar a democracia. Na sua opinião, a democracia como representativa, aí, como um elemento organizador de demandas, tudo em termos globais, está sob ameaça global hoje? A ameaça global, é curioso que, segundo houve o debate do Trump e da Hillary, e pela primeira vez num debate americano, um jornalista americano, não me lembro qual, eu li isso ontem, assinalou, pela primeira vez nos Estados Unidos se pergunta a um candidato, no caso se perguntava ao Trump, e ele disse que sim, se ele ia respeitar o resultado da eleição. Quando... Puta vida. E aí ele comparou isso com países de terceiro mundo e tal, e lembrando que o Gore, que na eleição, na primeira com Bush, em circunstâncias inteiramente duvidosas, ainda estavam revendo os votos todos, aquela coisa meio caricatural, a Corte Suprema Americana, de maneira surpreendente, declara o Bush vencedor e, instantaneamente, o Gore reconheceu. Aqui no Brasil, há uma coisa muito interessante nisso, e é muito interessante a dinâmica política. Quando o resultado da eleição de 2014 ainda não estava dado, mas já havia a projeção de que Aécio tinha perdido, ele chama a imprensa, com o filho pequeno dele e a esposa dele, e cumprimenta a Dilma como vencedora. Eu achei aquilo civilizadíssimo, uma coisa muito importante, eu e todo mundo. Olha, está em um país de democracia consolidado. No dia seguinte, começou a briga entre o Alckmin e o Serra para saber quem ia ser o candidato do PSDB, e o Aécio aí radicalizou do outro lado. Houve uma dinâmica. E dois dias depois da eleição, o deputado Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, que é procurador também, entra com um processo no TSE questionando a eleição, dizendo que tinha havido fraude eleitoral. Houve uma investigação muito meticulosa, custosa do TSE. O ministro Toffoli era presidente, autorizou, deu todos os meios, e a conclusão foi que os eventuais erros que pudesse ter havido não alteravam o resultado final da eleição. Quer dizer, isso não se falou nada. E foi do dia seguinte, a presidente Dilma, quando foi se defender no Senado, disse 2 meses depois da minha eleição, ela começou a ser questionada. Não foi 2 dias. 2 dias. Então, esse é um problema. Essa questão da onda. Deu um exemplo aí do Aécio, que cumprimenta, e a onda leva ele a radicalizar. Quer dizer, hoje a gente está vendo no Poder Judiciário, na Lava Jato, uma onda fascista aí, atemorizante mesmo. Quer dizer, hoje, essa prisão do Guido Mantega, a prisão do Antônio Palocci, os argumentos invocados, a blindagem a qualquer levantamento contra líderes do PSDB, jornalistas estimulando essa caça às bruxas aí, como é que essa psicologia de massa do fascismo, como é que, onde que são as raízes, que são raízes difusas aí, que num certo momento cria esse temporal, né? Como é que... Eu acho que tem um elemento que vai, já está começando a retardar um pouco esse efeito no ir para um lado só, é que o direito tem uma dinâmica de criar jurisprudência, de criar modelos decisórios, e essas arbitrariedades que você citou, ou que são consideradas como tais do ponto de vista do direito, vão acabar criando precedentes muito perigosos para todo mundo. Para todo mundo, para o atual governo, para os governadores, para os outros empresários, e isso vai já começar a entrar em colapso. Eu acho que há um problema aí de assanhamento judiciário, muito mais do que uma estratégia coordenada, e isso já vai começar a ter esse curto-circuito no meio do jurídico propriamente dito. Há centenas de procuradores, de advogados, de juristas, milhares pelo Brasil afora, que estão assistindo isso de maneira muito perplexa. Porque a gente sabe um pouco, conversando com amigos juristas e professores, as pessoas responsáveis e que cultivam o direito no Brasil estão meio surpreendidos com o rumo que a coisa está tomando. Mas olha, quando a gente... Eu tenho conversado também com algumas pessoas nessa área, no meio jurídico, os advogados, a própria UAB já se colocou, Nacional se colocou a favor dessa onda. No Ministério Público você tem os críticos, mas que não tem coragem de se apresentar. Mas eu acho que isso pode vir até dos advogados também, que começam a explorar as falhas desse sistema, entende? Nós não estamos num regime que controla tudo. Tá. É um regime que, inclusive, o governo tem recuado várias vezes e mostra que ele vai avançando sob pressão de um revanchismo político que estava retido aí durante 8 anos, 9 anos não, 13 anos de governo do PT. É. Mas que o PMDB é um partido clientelista, é uma federação de clientelismo. Ele não é um instrumento adequado nem para implementar o rigor, o arrocho que se quer, que o meio patronal ou bancário pretende, nem para fazer um arrocho político. Então, eu acho que nós temos uma etapa ainda que a observar nessa crise é se o presidente Temer vai até 2018 ou se ele cai ali na frente em dezembro e aí tem uma eleição indireta, e pode ser qualquer um, eu, você, Fernando Henrique, ou o bispo. E se ele cai, pode ser um aprofundamento também da repressão. Aí sim, não tenho dúvida. Porque hoje essa ilegitimidade dele, de certo modo, contém... A ilegitimidade dele vem de um aparelho de interpretação do Brasil que é inteiramente envelhecido e caduco. Eu não estou falando de idade, mas que não vê o Brasil que é hoje. Toda a direita mundial percebeu há muito tempo e eu dou um exemplo como o Bush e o Sarkozy, que é importante ter membros das minorias no governo. Condoleezza Rice, secretária de Isso, Estado, pode, Colin pode. Powell, chefe do Estado-Maior, Rachida Dati, ministra da Justiça do Sarkozy, a presença feminina, a presença de gente das minorias, o próprio Macri observou isso na Argentina. Este governo, saído da cachola daquela gente de Brasília, que não conhece o Brasil, não põe nenhuma mulher, nenhum negro. Tem um movimento negro no MDB, tem um movimento negro no PSDB, que era a favor do impeachment, que podia ter sido escolhido. Nem essa visão de que é preciso você ter um aparelho político, um governo que represente o Brasil de hoje, não está na cabeça deles. E muitas das trapalhadas vêm daí também. Essa coisa da reforma por medida provisória da educação pública é não saber como isso mexe com milhares de Que pessoas e de coisa, hein? profissionais competentes. Alguém hoje, o ministro está falando, ah, isso é mais importante que mexer na economia. Mas a economia você não mexe assim, Claro. justamente, o exemplo é bom. Você não mexe em medida provisória, de repente, você consulta, nem que você consulte os banqueiros, nem que você convoque o dono de universidade privada, se você está jogando nesse campo, ou de colégio privado. Mas você não taca uma medida dessa que vai desorganiza muita Que coisa. coisa. Essa centralização em Brasília, lembra muito o regime militar também, esse fato de você ter os grupos políticos, as corporações públicas, dividindo o botim e o país ao largo aí. Eu acho, isso é uma coisa, eu não sei, nenhum historiador, cientista político faz história na base do si. Mas é preciso ver o preço que o país pagou por esse isolamento da capital em Que Brasília. coisa. A ditadura não teria durado tanto tempo se estivesse no Rio de Janeiro, Tem razão. por causa da capilaridade da sociedade do Rio. Tinha uma imprensa, tinha sindicato, tinha uma opinião pública. A filha do general que ia à escola encontrava na feira alguém, a mulher do general, dizia assim não dá, É ela isso, contava, é mas isso, é isso. Brasília não, você está cortado de tudo. E continua esse governo que é muito bem representado por um deputado, ex-deputado, que foi o 53º entre 70 votados em São Paulo, que é o presidente Temer. Que coisa, que coisa, que coisa. Mas quem que segura? Você tem essa onda revanchista, você tem os abusos que podem gerar alguma resistência, mas quando a gente vê os principais atores aí, o Supremo, a própria mídia, não dá para ver nesse momento sinais de resistência. Você acha que a indignação pode nascer de algum episódio específico? Não, eu acho que há um dado novo que vai aparecer domingo à noite, na eleição de prefeito já. Isso dá uma renovada no Tá. pessoal político, no sentido ou no outro. Será que o PT vai virar suco? Será que a derrota, eventualmente uma derrota não muito grave do Haddad, é uma vitória, porque hoje, quando nós estamos falando isso na quarta-feira, não está excluído que ele consiga dar a volta. Isso certamente teria um impacto nacional muito grande. Pela primeira Tá. vez, uma eleição para prefeito teria um impacto nacional, né? Isso. Seria meio inédito no Brasil. Mas, de qualquer maneira, vai haver uma recomposição de forças, os partidos vão medir o impacto respectivo eleitoral que eles estão tendo agora, 2 meses depois do golpe E já vamos parlamentar. pensar para 2018 de uma Vamos forma pensar mais. 2018. É a primeira medida, porque o prefeito agora, sobretudo nessas campanhas sem financiamento privado, anuncia um quadro totalmente novo. Você vai precisar muito mais do prefeito do que antes. Tá certo, Porque é tá certo. ele que vai dizer, ó, vai esperar o cara no aeroporto, põe um palanque ali, senão você está liquidado. Tá. E nesse sentido, reformas antissociais aí vai ter muito mais resistência. Ah, eu penso que sim, eu penso que sim. O desabamento que a gente está vendo já hoje eu li no jornal, isso está no jornal, na Folha de São Paulo de hoje, quarta-feira, o declínio da candidatura da Marta Suplicy é atribuído pela ela própria, pelo a direção da candidatura dela, a política impopular do governo Temer. Ele está na Folha de São Paulo. Agora, os partidos, esse delenda PT, que, endossado pela mídia, endossado pelos jornalistas, o STJ, o TRF lá do Paraná, admitindo o estado de exceção, a que vai levar isso aí? Você acha que há um risco do Lula ser preso hoje? Ah, eu acho que não. Eles vão humilhá-lo suficientemente para impedir a candidatura dele, condenando duas vezes. Eu acho que prender o Lula é uma coisa até complicada. Seria preciso pô-lo numa prisão bem longe, reinaugurar Fernando Noronha, que era a prisão da República Velha. Mas você acha, não acha que... Quando teve Miguel Arraes ali. Na perspectiva de um governo claudicante, aí, promover manifestações de rua não seria um bom álibi aí para... Nós temos um ministro da Justiça que agora se queimou com essas últimas decisões, mas ele está colocando o P2 aqui em São Paulo, Serviço Secreto, para investigar adolescentes de escola. Ao mesmo tempo, teve um juiz que achou um absurdo a prisão e soltou imediatamente. Isso. Você vê que a coisa é complicada. É complicada. Tem que fazer um expurgo do gênero que o Erdogan está fazendo na Turquia, pegando o pretexto de um golpe que ele sabia que ia acontecer. E ele, então, aproveitou para fazer uma limpa. Mas aí são 40 mil juízes demitidos, são 30 mil professores. É uma coisa que não está na ordem do dia aqui. Essa questão do uso do escândalo eleitoral para liquidar com candidaturas social-democratas aí é um fenômeno. Teve em Portugal, teve Felipe Gonzalez também. Essa articulação global, como é que você vê? Por onde que vem isso aí? Eu acho que, primeiro, tem uma... No caso, cada caso é um caso, não é? Tá. Tem gente que se expôs e se suicidou politicamente sozinho, como é o caso do Strauss-Kahn na França, não é? É. Há um tipo, talvez, de... espionagem de rede social, espionagem que eu digo entre aspas, de exposição das pessoas na rede social, que exacerba muito esse tipo de visibilidade dos políticos, eles não estejam ainda habituados a isso. Eu acho que... Mas é difícil ver uma tendência. Às vezes a coisa pode ser retaliada também no próprio debate político. Anteontem, falando com um amigo americano, depois do debate ontem, entre a Hillary e o Trump, eu perguntei por que ele não falou, porque ele tinha ameaçado levar um amante do Clinton para o debate. Aí ele me disse, ele entende bem da política lá, disse, não, mas é porque... Certamente o grupo da Hillary avisou a ele que também tinha gente, que sabia coisas da mulher atual dele, que tinha feito fotografias, olhou lá um pouco no mau tempo. Então você, isso é uma espécie de deterrent ali que tem, e que durante muito tempo freou essa exploração. Agora começou a ser... Então. Mas quando a gente vê a democracia... A imoralidade, quer dizer, estava no... Desde... quando a gente vê a democracia representativa, a maneira como funcionou esses períodos, esses séculos aí, você tinha os poderes e você tinha um mercado de opinião relativamente organizado, com os grupos de mídia filtrando as informações, dando uma aparente ordem para as informações, com todo o viés que ele tinha. E poucos... E alguns atores equilibrando, sindicatos, igrejas. Hoje, esse mercado de informação, ele virou de perna para o ar. Você está que nem no começo do século lá, que você não sabe qual é a informação verdadeira. Isso aqui seria um dos fatores aí para... Ao mesmo tempo, você tem a mídia social, que é muito mais ativa, não é? Isso. Nós tínhamos, durante a ditadura, um problema infernal, era chegar à população brasileira com as informações sobre a tortura. Até montou-se lá em Paris a Operação Pororoca, o nome vem do... Foi o Márcio Moreira Alves que sugeriu, que era, e ficou dezenas de pessoas copiando o endereço de profissionais no Brasil para mandar o xerox das notícias dos jornais europeus que diziam que tinha tortura no Brasil. Foi uma operação que demorou 6 meses. É. Distribuíram cartas, as cartas eram mandadas de Londres, de Milão, de vários outros lugares onde tinha gente simpatizante, para a polícia depois não vir em cima da gente em Paris. Então você vê, é um outro mundo. Que coisa, que acabou. E agora não, isso nós estamos numa coisa, os sites são muito mais acessados, a imprensa aí tem que correr atrás, tem que dar a notícia que saiu no site. Várias desses incidentes, você mesmo desencadeou alguns, você mostra uma informação que não pode ser mais escondida. Do outro lado, imediatamente, o jornal que tem um site é obrigado a repercutir, dizendo sempre que ele que inventou aquela informação, que ele achou sozinho, não citando o site. Mas eu acho que isso, o jogo mudou. É muito difícil hoje. Agora, globalmente, porque você estava colocando a coisa na perspectiva global, está claro também que hoje tem muita gente que acha, nas democracias, que você não vai melhorar a vida na democracia. Isso é que está claro. Esse negócio nos Estados Unidos, essa onda protecionista, porque a Hillary, os democratas sempre foram o paradoxo é o Trump, que é republicano, que sempre foi a favor da globalização, o partido dele tradicional, né, de Estado mínimo, dizer que vai ser contra todos os tratados, botar tarifa e tal. Mas ela também se desmarcou do TPP, do Trans-Pacific Partnership, que envolve os Estados Unidos mais 11 países. Ela tomou distância por causa do Bernie Sanders também, do próprio Partido Democrata. Então você tem uma situação hoje, há um estudo do MIT mostrando, isso foi citado no artigo do Washington Post hoje sobre debate, que entre 2006 e 2011 sumiram 3 milhões de emprego americano por causa das importações da China. Então, você tem a globalização que trouxe benefícios, mas ela bateu firme em certas categorias da população. Então, o sujeito prefere, no limite, ficar mais pobre para defender o emprego que ele tem, para se sentir mais seguro, e essa distância toda, que é o Brexit também. É isso, é isso. Quando a gente pega o século XIX aí, você tem aquela... Foi a primeira onda assim, de articulação financeira dos diversos países do mundo, com um livre fluxo de capitais, com problemas de montas aí em cima dos países, que fora do círculo dos hegemônicos aí, e que acaba provocando aí uma ampla literatura anticapitalista, que resulta no marxismo, resulta nas formas alternativas aí, fascismo. Hoje, a gente está vendo, de um lado, o fim desse sonho neoliberal, de se liberar tudo, e de outro lado, esse questionamento não tem uma alternativa adequada através da social-democracia. Isso aí pode levar a uma eclosão de regimes autoritários ou todo esse fluxo que você descreveu das redes sociais hoje? Eu acho, é uma questão que foi colocada e que várias pessoas colocaram, e se o Trump ganhar? Esse é concretamente, esse é o ponto que resume um pouco essa perplexidade. Como que o que pode acontecer? Tem muita gente que eu acho que faz parte desse grupo que o establishment enquadra ele vai ser um presidente como os outros. Tá. Que nem o Obama. Que nem o Obama. Ou então o jovem Kennedy, que na crise dos foguetes de Cuba se assanhou e estava ameaça de um conflito nuclear, ele foi enquadrado pelos velhos diplomatas formado pelo Roosevelt. Vieram em cima, o Harriman e tal, e acalmaram o jogo. Então, eu acho que na Europa também, hoje, tem muita gente que votou Brexit no Reino Unido que se morde os dedos. Aliás, as lideranças pró-Brexit todas foram desmoralizadas, perderam o controle dos movimentos que tinham. O governo agora está esperando, o governo britânico, que haja eleição na França e na Alemanha para ver se encontra outros interlocutores mais abertos, mas eles vão pagar um preço por isso, ao contrário do que foi dito. Isso está sendo um exemplo muito importante historicamente de você entrar nesse populismo de vista curta. Tá. Quando você fala nos velhos diplomatas, todo país tem aquelas figuras referenciais, quando tem as transições geracionais aí, elas ajudam. Mas nessa fase agora de internet, de tudo, a gente percebe pela primeira vez as novas, um corte nisso. O Brasil, as figuras referenciais que podiam ter esse papel, Fernando Henrique Cardoso e outros, se comportam como carbonários. É. Quando você vê dos velhos sábios de antigamente, tem o Delfim, com todos os interesses dele, que é uma referência, mas você... E o Bresser. O Bresser é uma figura extraordinária aí, né? Exato. Ativa o tempo todo. Mas quando você vê no jogo político, o Bresser com essa posição dele, marcando essa visão democrática e tudo, mas quando você vê no jogo político hoje, é como se tivesse tudo despregado. Parece que teve um corte em relação... Eu acho que o Fernando Henrique, que eu conheço um pouco, já evoluiu. Ele evoluiu, ele antes era contra o impeachment, de repente ele favoreceu o impeachment e agora ele está dando aviso cada semana. Chegou na família dele agora, Ele está falando do sistema político como um todo também, da vulnerabilidade desse governo estar isolado dessa forma. E é uma preocupação e eu acho que a gente pode esperar mais coisas no horizonte próximo e o resultado da eleição de domingo vai ser muito importante nesse sentido. Se tiver uma sanção política do eleitorado em cima também do PMDB, também do PSDB e não só do PT, eu acho que o quadro muda. As esquerdas, como é que você vê essa fragmentação, o envelhecimento do PT? Eu acho que a derrota definitiva do PT se dará quando, se o movimento social não reagir. O PT nasceu do movimento social, como o Labour na Inglaterra, no começo do século XX, o fundamento do nascimento do PT é que havia uma ascensão dos sindicatos e de movimentos sociais e precisava ter um partido à parte. Se esses movimentos sociais se fragmentarem, se isolarem ou assistirem passivamente todas essas camadas sociais que ascenderam a uma vida mais digna, que entraram no mercado de consumo, que num patamar diferente e que estão sendo agora duramente agredidas por várias dessas medidas, teve alguém aí que falou até, e ninguém reage, que na França era permitido jornada de trabalho de 80 horas por semana. Quer dizer, o que é mentira, a França tem a jornada de trabalho mais baixa da Europa e todo mundo critica por causa disso. É o contra-exemplo dos países democráticos. Os americanos vivem criticando a França, a jornada lá não é mais tão observada, mas 35 horas por semana era mais baixa do Ocidente. E esse tipo de frase solta mostra um certo fantasma pós-escravocrata, quase, que existe na cabeça de muita gente da classe dominante, que não é a classe dirigente, é isso que eu acho importante. Tá. A classe dominante, ela se pudesse, instaurava no Brasil o trabalho infantil de novo, achava que investir para... Tinha que formar técnico, aprender o sujeito a dar martelada, como era a ideologia no século XIX. Mas a classe dirigente sabe que não, que é preciso jogar com valores de longo prazo e que o Estado tem um papel importante nos países e no Brasil. E quando você fala nisso, supondo que uma ditadura no Brasil hoje é inviável, eu acho que isso está fora do mapa, nós não vamos ver isso, mas... Eu acho que o movimento social é que vai, pouco a pouco, mudar a relação de força. E o PT tem que totalmente, isso não existe ainda agora, não se vê em lugar nenhum, alguém que comece a falar claramente que é preciso refundar o partido. Tinha um programa de refundação, então, do Tarso Genro, isso sempre... não foi adiante, tem que ver como fica o PT no Rio Grande do Sul também. E a eleição do Diretório Nacional agora. E a eleição do Diretório Nacional, Esses novos partidos que surgem, eles... Eu acho que, perdão, eu estou muito na base do acho, mas me parece que a coisa é complicada, esses partidos têm uma tendência autofágica muito grande de lideranças, depender muito de lideranças e... e não é segredo, e essas lideranças têm outros projetos, não é? É muito provável, e não é um insulto, pensar que a candidatura da Luiza Erundina agora, na realidade, é para receber uma popularidade que ela vai ter como cacife para sair deputada federal em 2018. Nossa, mas... Então, são estratégias totalmente individualistas que não têm a ver com a estratégia do partido. Então, isso é uma coisa que inviabiliza muito um arranjo nacional em volta desses partidos, né? E os grandes partidos não desaparecem, os grandes partidos social-democratas, eles vão, voltam e ressurgem. Tá. Muito bom. Quanto tempo deu? Deu 34, 40, né? Dois, mas não diga uma teimosia que... Nossa Senhora! Ela hoje está dizendo, o que ela disse? Voto útil. Contra a democracia, ou É algo contra a assim? democracia. Pelo amor de Deus, isso é que faz o que... Na França, a extrema-direita nunca consegue chegar ao poder por causa do voto útil, ao pacto republicano, porque como nas legislativas lá e nas eleições locais podem ir três candidatos para o terceiro turno, para o segundo turno, porque o segundo turno pega todo mundo tem 20% do voto. Ah, tá. Então eles chamam triangular. E é o chamado pacto republicano, quando tem um candidato de extrema-direita na frente, o golista se desiste pelo socialista mais bem situado e vice-versa. Então isso é um voto útil, é a essência da democracia. Boa, boa, boa. Você não pode. Enfim. Mas você vê, ela podia ter sido a vice do Haddad. Pois é. Se tivesse sido a vice, ela. Esse nome de periferia, não tinha a Marta, não tinha É, nada. não Ela tinha teria. nada. Joga Ela fora. recusou, né? Por causa daquela foto dele com o Maluf. É, exatamente. Ah, não, ela é de uma cabeça dura que, olha.